Ela mexe comigo, virou um vício, tesão e perigo. Eu confesso e admito, amor bandido, fogo da paixão. Ela diz que me ama, me habite na cama. A mina me canta, acende a chama. Perfume Dolce & Gabbana, nada é por acaso, tudo pode acontecer. A conheci no rolê, juntou a fome com a vontade de comer. Me pega imaginando, beija aquela boca, tira sua roupa, te deixa louca. Já não sei o que faço, só penso nessa mina. Foi tiro certeiro daquela bandida. Ela é sexy, provoca e excita. Tudo de bom, minha mamacita. Um olhar na balada, segunda intenção. Linda e sedutora, caí na tentação. Um amor bandido, um amor bandido, pura sedução, roubou meu coração. Um amor bandido, um amor bandido, pura sedução, roubou meu coração. Não pude resistir, tive que me entregar. Tô ligado, essa malvada quer me dominar. Quer dominar meu coração vilão. Mas no jogo do amor, quem ganha a sedução? Pra variar, eu perdi a razão. Não vou negar, tô envolvidão. Era só um lance, nada sério. Sempre fui sincero, nosso caso secreto. 3 da madrugada, ela me liga do nada. Mó saudade da danada, levo rosas roubadas que peguei no jardim, que vi na sua rua. Te quero toda nua, ao brilho da lua, sussurrando baixinho em meu ouvido, ouvindo seu gemido, dançar no mesmo ritmo. Te levo lá pra casa pra ficar bem juntinho. O desejo e a vontade bem longe do fim. Um amor bandido, um amor bandido, um amor bandido, pura sedução, roubou meu coração. Um amor bandido, um amor bandido, pura sedução, roubou meu coração. Um amor bandido, roubou meu coração, roubou meu coração. Um amor bandido, roubou meu coração.